você. Eu menti, pois o meu coração me obrigou. E nos meus olhos você pode ver, está sofrendo meu interior. Eu menti, pois o meu coração me obrigou. E nos meus olhos você pode ver, está sofrendo meu interior. O amor faz a gente enlouquecer.